alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, meus amigos. Alô, minhas amigas. Alô, gente querida, gente do meu coração. Aquele abraço. Pois é, menina. Pois é, menino. A partir de agora eu tô aí. Ô, doido. É, Maurício Fares. E vamos com o nosso encontro de muita alegria. Sempre desejando aqui tudo de bom, que todos os seus sonhos se tornem realidade. Ó, meu beijo, viu, menina? E pra você, meu amigo, aquele abraço. Um chute na canela também. Você tava sentindo falta dos chutes na canela, né? Então, aí, agora, hoje eu tô mandando aquele chute bem na sua canela mesmo, viu? Bem caprichado. Vai falar, mas Maurício, um chute caprichado na canela? Pois é, é daqueles mesmo de deixar a marca roxa na canela, viu? Ô, ruim, ô, bicho velho ruim, quem olha assim até acredita, pensa que é verdade, não é? Mas Maurício Fares não é capaz disso, não. Maurício Fares só quer saber de paz e amor, viu? Gente, daqui um pouquinho também a carta destaque, mas eu quero já começar o programa com música bonita igual essa aqui, ó, do Chico Rei Paraná. Perder você é abraçar a solidão. Eita, que coisa danada. Solidão é coisa que não presta, hein? Então vamos lá. Roda a música, menino. Castigo, preciso tanto de você, meu grande amor. Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos. Só em seu corpo é que encontro os meus desejos. Se eu te perder, eu posso até morrer de dor. Olha, eu sem você sou como a noite sem luar. Sou passarinho sem ter ninho pra pousar. Esses seus olhos me miragam de emoção. Olha, eu só agora te revelo esse segredo. Outras mulheres não me servem, eu tô com medo. Perder você é abraçar a solidão. Você sou como a noite sem luar. Sou um passarinho sem ter ninho pra pousar. Esses seus olhos me miravam de emoção. Olha, eu só agora te revelo esse segredo. Outras mulheres não me servem, eu tô com medo. Perder você é abraçar a solidão, Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu não prestei, não vi ainda a carta de destaque de hoje, não. Ah, sim! Olha só, a carta de destaque de hoje é a carta da mulher preocupada com o destino de algum lugar de... Ih, rapaz, agora que eu tô lembrando dessa carta aqui, eu tava dando uma olhadinha nela aí, foi esses dias atrás, eu tava separando aqui algumas cartas de destaque, é a carta da mulher preocupada com o destino de algum lugar de Minas Gerais. Vocês vão gostar dessa história, viu? Vão gostar mesmo, uma historinha danada. Eita, olha só, menina, mulher preocupada com o destino de algum lugar de Minas Gerais. Daqui um pouquinho eu vou trazer a sua história, viu? Vocês também fiquem atentos aí que vocês vão curtir muito essa história de hoje, viu, gente? E agora, quem vem pra cantar aí? É o Diego Valadares, Quero Você Pra Mim. Opa, então roda lá, Diego, roda lá o menino. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar! Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo! Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Aí, a minha querida amiga Carmela Yara Santana, como sempre, ela aí participando e colaborando com o nosso programa. Olha a postagem que ela fez aqui pra mim. Aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas, porque a gente não esquece nunca. O que a memória ama fica eterno. É a verdade, né? Porque aquilo que o coração, aquilo que a gente gosta, aquilo que está aqui, que é uma coisa que está dentro do sentimento da gente, a gente não esquece jamais, fica gravado, retido na memória. Uma grande verdade essa, viu? Carmela Yara Santana, muito obrigado, tá, minha fofa? E você sempre está participando comigo, pode ter certeza que eu só tenho a te agradecer por fazer essas postagens tão bonitas que também enriquecem muito o nosso programa, viu? Agora eu vou trazer uma dobradinha musical. Agora eu vou rodar o Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Depois o Genival Lacerda, Severina Chique Chique. Quem não conhece a Severina Chique Chique, que comprou uma boutique pra sua vida melhorar, você conhece? Então roda as duas aí, menino, roda lá! Ooh. take this ledge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Vamos relembrar. Lembra dela? Ela agora está linda, bem feita. Que repara. Sabe quem ela é? Vou dizer. Repara. Quem não conhece Severina Chique Chique, botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Pagamela, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. É na boutique dela. É na boutique dela. É na boutique dela, viu? É na boutique dela. Antigamente, Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensam bem de dar trambique, pede queda e paquerá, viu? Eu vi falando que é na boutique dela. É na boutique dela. Vixe, é na boutique dela. É na boutique dela. A Severina não dá confiança a Pedro. Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Pedro Caroço é insistente, não desiste. Na vantagem ele persiste, finge que se apaixonou. Vixe, é na boutique dela. É na boutique dela. Menina, ela é bem feita de corpo. É na boutique dela. Ô, Severina, minha filha, escuta, conhece o Maranhão? É da Paraíba. Depois te falo. Olha, vou cantar um pedacinho pra você saber quem ela era. Quem não conhece Severina Chique Chique, que botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Pagamela, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela, viu? Eu vim falando que é na boutique dela. Pois não, é na boutique. Eu erro só. Vixe, é na boutique dela. É na boutique dela. Antigamente, Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém queria lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando em lhe dar trambique, Pedro quer lhe paquerar. E já na boutique dela, viu? Deus me defenda na boutique dela. Minha filha, é na boutique. É na boutique dela. A Severina não dá confiança a Pedro. Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Pedro Caroço é insistente, não desiste. Na vantagem ele persiste, finge que se apaixonou. É na boutique dela. Deus me defende, se eu não for ela morre. Todo dia é na boutique dela. É na boutique dela. Ô, minha filha, sabe o que é rendezvous? É o motel de hoje, minha filha. Agora em São Paulo tem um body drive que diabo é que vai. Tem cinema? Eu, hein? Quero o quê? Eu vou passear na praça. Essa frase aqui eu já falei inúmeras vezes e vou repetir quantas vezes ela apareceu na minha frente, porque eu acho muito interessante, muito bom. Olha, talvez eu seja enganado milhares de vezes, mas nunca deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece a minha confiança. Esse pensamento aqui é do Aristóteles, que foi um grande filósofo da antiguidade, e sempre é muito bom a gente lembrar disso aí, porque enganado a gente sempre vai ser. Nunca que você vai poder dizer, ah, eu não sou mais, eu já estou calejado, não tem perigo mais de ninguém me passar para trás, ninguém me enganar. É um ledo engano. A gente é enganado a todo instante. Então, sempre vai ter alguém para enganar a gente. Mas a gente sempre tem que ter, também acreditar que em algum lugar sempre vai aparecer alguém que vai ser digno da nossa confiança, né? Isso aí sim é uma forma correta da gente encarar a vida e da gente ver que as coisas têm sentido, né? Que as coisas não são aleatórias, não são por acaso não, que tudo nessa vida faz sentido. E agora quem vai fazer sentido não, quem vai cantar é o Maurício Fares, Só na Madrugada. Vamos nessa, menino, roda lá. Quando a noite chega ao fim e aproxima a madrugada, tentando fugir de mim, lá vou eu pelas calçadas. Tantas coisas na cabeça e no peito uma paixão, o silêncio pedindo esqueça e a saudade dizendo não. Ah, lembrança vem de madrugada e judia demais. Na hora que o sono vai embora, a lembrança faz coração chorar de saudade de um amor. Ah, lembrança chega nos momentos de solidão. Na hora que o corpo queima de paixão, coração chora de saudade e de dor. Tantas coisas na cabeça e no peito uma paixão, o silêncio pedindo esqueça e a saudade dizendo não. Lembrança vem de madrugada e judia demais.

Há tanto amor nella favorita, cantata dal signor Ancona. Nearer, my God, to thee, played by the Edison Concert Band. Berceuse bleue, chantée par Maréchal. Rádio 1900, às terças-feiras, às 9 da noite, no Canal 1. Edison Record. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Mas minha gente, eu vou continuar insistindo aqui que nós temos que tentar ajudar aqui a localizar o filho da dona Alperina Roque da Silva. O nome dele é Antônio Mariano Partune ou Parfune. Ele tem 38 anos que saiu de perto da mamãe, dona Alperina. Ela está com 103 anos e o sonho da dona Alperina é reencontrar com seu filho. A notícia que ela teve é que ele poderia estar em Ipameri, em Itapaci, essas duas cidades no Goiás, ou então Miracema do Norte, no Tocantins. Se alguém tiver qualquer notícia, por favor, entrar em contato através do telefone 62-9318-8522, 62-DDD, 9318-8522, ou então o telefone 64-9323-6580, 9323-6580. Então Deus ajude, né? Tomara que a gente consiga aí reencontrar o filho da dona Alperina. É o Antônio Mariano Partune ou Parfune. É a dona Alperina Roque da Silva, está com 103 anos e quer ver o filhinho dela. E nós vamos localizar, se Deus quiser, com a ajuda de todos os amigos radialistas aí, vão divulgar bastante aí para a gente poder ter notícias da dona Alperina Roque da Silva. É a notícia do Antônio, né, para dona Alperina. Olha agora quem vai para cantar aqui, hein? Quem vai cantar? Agora é o Fast Domino, Jambalaya. Opa, então roda Jambalaya, roda menino. Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the piro down the bayou. My Yvonne, sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, filet it gumbo. Cause tonight I'm gonna see my machete mio. Pinky tall, feel through jaw, and Miguel. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Come to see you ball by the dozen. Dress in style, go hog wild, and be gay. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my machete mio. Pig guitar, feel through jaw, and be gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Mas rapaz, a carta destaque de hoje realmente é danadinha, viu? É a carta da mulher preocupada com o destino de algum lugar de Minas Gerais. É, já que você vai conhecer essa história aí da mulher preocupada com o destino, viu? Só mais um instante, só mais um segundo, só mais um instante. Ah, sim, eu vou rodar agora pra vocês aí com a música do Raul Seixas. Guita, você gosta? Gosta dessa música? Então pode aumentar o volume aí. Aí, já tá rodando pra você, Guita, Raul Seixas. Música.

voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Tem uma coisa que a gente faz com muita frequência e deveria ser evitado porque é terrivelmente perigoso. Você vê, qualquer criancinha de colo, qualquer bebê, a gente tem aquela mania de querer pegar nas mãozinhas do bebê, de passar a mão na cabeça. Isso aí é uma atitude, um ato, pode ser um ato carinhoso, mas muito errado. Você pegar na mão de um bebê, por exemplo, porque o bebê toda hora ele está levando a mão, as mãozinhas à boca, você já viu? Toda hora ele coloca. Aí você pega com a sua mão, você está sempre pegando em algumas coisas aí, está com a mão cheia de micróbios, de vermes, de bactérias, e aí a criança coloca e acaba ficando contaminada. Então, evite. Quando você vê alguma criança, dá aquela vontade de pegar, eu sei que dá. Como é que a gente consegue ficar perto de uma criança sem dar aquela vontade de pegar, de abraçar, de dar um beijinho, não é? Mas tem que evitar esses gestos, porque só vão trazer risco para a criança, trazer um risco de uma infecção, não é? Então a gente tem que evitar isso aí, é de pegar principalmente nas mãos das crianças, já que ela leva essas mãos toda hora à boca. Então vamos tomar cuidado com isso aí, viu, gente? A gente ter um carinho por criança, gostar de ver uma criança, é uma coisa. Agora, de ficar causando risco para a saúde da criança, aí é uma coisa muito, muito ruim, diferente, não é? Então, evitando é melhor. Olha, o Ângelo Máximo agora vai cantar Um Estranho na Multidão. Roda lá, meninão! Um estranho sem amor, procurando meu destino. Eu me perco entre outros que também vão seguindo, procurando como eu algum caminho. Um estranho sem relógio, sem ninguém a esperar. Tenho a luz do sol no céu azul, que aquece minha alma, ilumina meu caminho. Sou eu que sigo ali na multidão. Eu vou fugir da minha solidão. Cada estranho vejo alguém igual a mim, buscando o amor. Um estranho sem relógio, sem ninguém a esperar. Tenho a luz do sol no céu azul, que aquece minha alma, ilumina meu caminho. Sou eu hora da carta de destaque, não? Tá? Uai, rapaz, então casca o dedo aí. Ó, solta a vinhetinha aí da nossa carta de destaque de hoje. E agora, a carta de destaque do ouvinte. E a historinha, minha gente, é essa que eu venho falando aí pra vocês desde o começo, uma história danada. É da mulher preocupada com o destino de algum lugar de Minas Gerais. Olha só o que ela escreveu aqui. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu sou seu ouvinte de todos os dias e não perco seu programa por nada desse mundo. Eu adoro o seu jeito carinhoso de tratar os seus ouvintes e adoro também a carta de destaque. Ah, que bom! Fico muito contente, muito feliz saber disso. Maurício, eu quando tinha meus 22 anos, vivi uma linda história de amor. Eu namorava um rapaz da minha idade e nós nos amávamos demais. Ele dizia que o maior sonho da vida dele era se casar comigo. Só não nos casamos porque ele dizia que primeiro gostaria de comprar as coisas de mobília para dentro de casa, né? De mobiliar a casa toda. A casa ele já tinha, só faltava mobiliar. Mas nós nos encontrávamos todos os dias e o nosso amor aumentava cada vez mais e mais. Só que o destino, infelizmente, se encarregou de desfazer esse nosso sonho de amor, Maurício. Ele trabalhava como motorista de ônibus numa empresa que fazia a linha para Belo Horizonte. Só que ele tinha que viajar pela rodovia da morte, a chamada BR da morte, a BR-381. Numa noite chuvosa, ele estava voltando de BH, quando numa das curvas da estrada, um caminhão que vinha em sentido contrário se desgovernou e bateu de frente com o ônibus que o meu amor guiava. Morreram várias pessoas, entre elas o meu querido amor. Eu fiquei desesperada, Maurício, quando eu soube da triste notícia e nem quis ir ao cemitério e me despedir dele, porque eu sabia que não resistiria à grande dor do meu coração. Esse acidente aconteceu em 2011, Maurício. Eu sonhava com ele todas as noites e tinha a impressão que ele vinha nos meus sonhos para se encontrar comigo. Eu acordei várias vezes com a sensação que ele estava ali do meu lado. Eu chamava seu nome e sentia um arrepio pelo meu corpo, como se fosse ele a me alisar e querendo se comunicar comigo. Olha, Maurício, eu fui a vários centros espíritas para ver se tinha como conseguir falar com ele. Mas nunca eu consegui nenhuma prova concreta que era ele mesmo que eu sentia a presença nos meus sonhos. Será, Maurício, que isso é possível? De uma pessoa morta se comunicar com outra pessoa? Eu gostaria tanto de poder falar com ele mais uma vez, nem que fosse por alguns instantes apenas. Será que isso é possível, Maurício? Agradece a sua ouvinte, a mulher preocupada com o destino de algum lugar de Minas Gerais. Olha, menina, a sua história está bem parecida com aquela do filme, né, Do Outro Lado da Vida, Ghost, né? Do Outro Lado da Vida. Tem uma cena que é igualzinha a essa que você está relatando. Menina, eu sou espiritualista e eu acredito sim que os espíritos podem se comunicar com os entes queridos ou podem tentar que deixaram na Terra. Muitos desses espíritos nem sabem que morreram e ficam vagando, querendo de todas as formas voltar para a matéria. E no seu caso, principalmente, por ser grande o amor da sua vida, né? Por ser o grande amor da sua vida e pela dificuldade sua também de aceitar a perda, você ficou sempre invocando a presença dele. E com isso, impediu que o espírito seguisse a sua viagem até o umbral, onde ele receberia o tratamento para aliviar as penas do espírito e começar o seu caminho em busca de luz. Foi, de tanto você ficar com esse sentimento de perda, de tristeza, e querendo mais uma vez se comunicar com ele, você impediu que ele seguisse a viagem dele. Então o espírito fica vagando aí sem saber o que fazer. Ele ainda não sabe o que aconteceu com ele, né? Ele não sabe ainda, o espírito ainda tem aquela sensação que ele pode voltar para a Terra e voltar para você. E aí, então, o que você tem que fazer agora? Agora, mais do que nunca, você tem que fazer é rezar, pedir pela alma dele. Nunca pedir para que ele volte para a Terra, porque assim, cada vez mais, você vai atrasar a caminhada dele em busca da luz. Reze bastante pela alma dele, menina. E tenha certeza, se esse amor que você diz assim ser tão grande, vai perdurar. Um dia vocês vão se encontrar novamente. Sim, mas enquanto isso, enquanto não chega esse dia de vocês se encontrarem novamente, você reza pela alma dele. Reza pedindo a Deus que dê a ele a luz, que dê a ele o descanso, que dê a ele a paz, que ele já está em outra dimensão. E um dia nós vamos também. E quando a gente chegar lá em cima, a gente se reencontra. Mas, olha, nem por isso quer dizer que agora eu vou ficar a vida inteira só esperando o momento de eu ir embora para poder me encontrar. Não, nós estamos aqui, a vida para nós continua aqui na Terra. Tudo que nós fizemos aqui em prol da nossa vida é bem-vindo, é bem feito. É a coisa que a gente tem que fazer mesmo. Nós temos que lutar pela nossa vida, pelo nosso pão de cada dia. Você tem que pensar que um novo amor pode aparecer na sua vida. Você fala, mas ninguém substitui o amor. Substitui, querida. Pode não ser aquela substituição plena e total, mas você sempre tem a capacidade e a propriedade de amar novamente. Então, dê a oportunidade também ao seu próprio coração. Reze, como estou dizendo. No momento que você der conforto para a alma dele, você também vai ter conforto para a sua alma. Certo? São duas almas, então, a serem confortadas, a sua e a dele. E aí, no momento que você se sentir mais confortada, você vai ser capaz de ter aí, novamente, ter capacidade de amar e abrir o seu coração para novos amores, para que você possa viver a vida plena aqui na Terra. Enquanto você tiver vida, viva como se você esperasse viver para sempre. Tá certo, querido? Entendeu o que eu quis te dizer? A gente existe, sim. O espírito muitas vezes tenta se comunicar com a gente, mas ele talvez até esteja querendo te dizer: olha, para de sofrer agora por minha causa. Eu agora estou num lugar melhor. Talvez seja isso que ele esteja querendo dizer. Então, eu talvez agora já esteja num lugar melhor. Reze por mim e seja feliz. Tenta ser feliz, porque nós não podemos ser felizes juntos, mas você tem todo o direito de ser feliz, porque você continua no mundo dos vivos, tá bom? Deus vai te ajudar a encontrar o conforto, pode ter certeza que vai. Boa sorte para você, fica com Deus e Nossa Senhora Aparecida, viu, menina? Um grande beijo no seu coração, felicidades, tá? É o que eu tenho a te desejar. Gente, então tá aí. Que música eu rodo pra ela, hein? Que música eu vou rodar? Deixa eu ver aqui. Eu vou rodar aí. Grupo Roupa Nova, A Viagem. É, porque ele fez uma viagem, não é? O rapaz fez uma viagem. Então, roda a música aí, menino. A Viagem, com Grupo Roupa Nova. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Mesmo hoje não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração trouxe a luz do nosso instante mais bonito. A escuridão do teu olhar me iluminava e minha estrela guia era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços você caber assim no meu abraço. Te amo. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Na escuridão o teu olhar me iluminava, e minha estrela guia era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Acabou, acabou, acabou. Minha gente, eu vou me embora. Mas a gente se encontra no próximo programa com muito carinho, com muita alegria, se Deus assim nos permitir. Então, para você, olha, toda a felicidade do mundo é o que eu desejo de coração, viu? Ah, que coisa boa saber que você está aí, sempre me acompanhando, sempre ouvindo Maurício Fares. Um beijo, menina, um beijo, viu? Para você, meu amigo, ó. Aquele abraço. Tchau, gente! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.